autorizando a chegada a bordo com a vítima 019, desce para 060, passarinho 2226. 1922, acende a edificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, que é negal no 099. Polo 922, acione identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050. Polo 922, número 3 na aproximação, mantenha a chegada. Uma 04, desça para 4.000 pés. Passaria do 2223, confirme sua velocidade. 250 nós, casualmente. Reduza para 230 nós, quando possível. Negativo, então reduza agora 230 nós, passaria do 2223. Golo 922, confirme sua velocidade. Golo 922, reduza para 230 nós. A velocidade, número 3 na aproximação. 2223, desça para nível de voo 050. Autorizando 050, passagem do 2223. Marker 120.8, we'll be talking 5143, American 980. This is Approved, start up and push back, report the taxi, American 92. Welcome, American 92. Solo SNL, propista 6200. 6200, reporte antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette. Estou em Salvador, boa, 3516, mas sou Duna, tá visual capítulo. Tipo 3516, aqui em Engal, no 09, continua a aproximação, reposta no externo, baixado e travado. Seria externo, tipo 3516. Onda do Ground, good morning, Papai Romeo, Romeo Echo Victor, confirma, Julia. Papai Romeo, Romeo Echo Victor, confirma, your apron. Setting up aerostat. Standing by 1 minute to copy Romeo Echo Fito, QNH 1019. QNH 1019, Papa Copy Romeo Echo. 25.45. Estimativo, Centro Recife 2085, alterno 2545. Botar 3890, bom dia. A 04 em condições de aproximar e pousar na proa de Duna? Gente, voe Duna, desça para 2.000 pés, já pode estabilizado no localizador. Zero Juliette, portão 2. Juliette, portão 2, 6200. Golo 922, reduza para 2109 a velocidade. Rumba 04, confirme sua velocidade. Tem condições de incrementar sua velocidade, é o número 1. Número 1 para aproximação. Gente. Pereira 2223, essa para 3 mil pés. Autorizado para 3 mil pés, passado 2223. Com 3116, no solo de 46, livre pista pela direita, chame solo 2119. Livre a direita, 2119, 3116, grave, bom dia. Pode estabilizar no localizador. Controle Salvador, bom dia, Chanel 6225, na ponte, centro de informação Juliette, descida por 160. Chané 6225, essa é a identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para 4 mil pés, QNH 1020. Bonf, 4 mil pés, 1020, Chané 6225. Salvador, bom dia, Altan 3663, informação Juliette, cruzando 245 para 190, voando na proa de Alagoinha. Mike Eco Delta, no tráfego conhecido de forma livre, frequência da coordenação. 3663, sem identificação, autorizada a chegada a Bonf, desça para nível de voo 050, QNH 1020. 050, a chegada a Bonf, está 3663. Salvador, Azul 4298, bom dia. Azul 4298, essa é a identificação, autorizada a chegada a mar e desça para nível de voo 050, QNH 1020, número 6 na aproximação, reduza para 250 nós a velocidade. Chegada a mar, 050, nível, redução, confirme. 250 nós a velocidade. 50 de velocidade, 4298. Cono 922, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para 360, limite ao localizador. Umba 04 está fazendo desvios? Tá, tá autorizado, tá com referências visuais, Umba 04? Tá autorizado com referências para o marcador externo, 1.700 pés, após estabilizado. No 922, desça para 3 mil pés, QNH 1020. Passareiro 2223, desça para 2 mil pés, autorizado a final ILS, reporte estabilizado no localizador. 2 mil pés autorizado, reportará na final ILS localizador. Passareiro 2223. Uma 04, tá visual com campo? 04 com todo, 1, 18, deixa uma meia. Uma 04, mais escuta? Sim. Quatro da escuta da torre? mais a velocidade. Mais 04, você escuta? Vindo a 04, na escuta da torre? Velocidade. 239, 4298. Uma 04, torre 118, decimal 6. Golo 922, reassuma navegação na proa de Duna. Autoriza Duna para o 2223. Autorizado Duna 2223, já pode estabilizado. Obrigado. 104, livre pouso, pistão no 0, vento no 20 graus, no 3 nós. Repouso, 104. Colo 922, essa para 2000 pés, já pode estabilizar o localizador. No solo 52, utilizado em ingresso no baixo militar, está na frequência livre, 104. Então, 3663, desça para 4.000 pés. 4.020, 3663. Então, 3663, reduz a velocidade para 2.10 nós, número 5 na aproximação. 210, 3663. 223 estabilizado. Antecipando agora o localizador, passagem de 2223. 2223, chame torre 118, décima meia. Torre 118, décima meia, passagem de 2223. Colo 922, já pode estabilizar o localizador. Sinal 6225, desça para 2000 pés, autorizado a final ILS, após estabilizado no localizador. Ah, ok, para 2000 pés, autorizado ILS, 6225, para funcionar. Sinal 6225, passando 2223. Mike Alpha, Fly Level 380, vai Upper Zulu 41, Airborne 1017, at the cop turn left. Momo Departure, Trova Transition. Momo Departure, Momo Mike Oscar Departure, Trova Transition. Tango Romeo Oscar Vitor Alpha Transition. Salvador, 120.8 in Spoku 5471. Papa Romeo, Romeo Echo Vitor. Papa Romeo, Romeo Echo Victor, clear the speed, Abraham, Mike Alpha, Island, Flight Level 3, clear by Upper Zulu 41. Departure 1817, after turn left, Momo, departure, drop a transition, pick Parker Control 123 Decimal 8, Foxhold 5471, Romeo Echo. Romeo Echo Victor, that's correct, report how many people on board? Estamos retornando, uma milha. O navegador 25 tem condições de reassumir na proa de Duna? Na proa de Duna, sim, afirmativo. Travou em Duna, reporte estabilizado o localizador. Na proa de Duna, reportará estabilizado. Duna 922, 2 milhas para... 3 milhas para Duna, chame torre 118.6. 8.6922. 7 people on board. Your score code now is 5154. Score code 5154, Romeo. Aqui não, aproximação 922. 5. Call tower now, 118.6773. Call tower 298, desça para 3.000 pés, que é legal no 020. 3.000 no 020, passa 298. Quatro, dois, dois, oito, quando tem que fazer essa proa, irá manter essa proa mais 10 milhas. Se falhar as comunicações, reassuma na proa de Duna. Permitido. Caso falha além de 10 milhas, assume Duna. 4292. Então, 3663, reduz a velocidade para 1909 a velocidade. Claro, infelizmente nesse nível só tem condição de manter o 200 com o peso que está hoje, tá? Então, 3663, vetoração da sequenciamento, curva direita para o 230, limite ao localizador. Direita 230, até 3663. Azul 4298, reassuma a navegação na proa de Duna. Reassumindo Duna, 4298. Prossiga, Mike Taliyanki. Passeio 2223, segurou? 2223, repórter Ayrton Juliette. Repórter Ayrton Juliette. Tá, tá autorizado 1500 pés, que é negar no 020, repórter visual com campo. A rodatória, confirme? Azul 4298, reduza para 1709, está seguindo o tráfego, 11 horas 10 milhas, com 1.80 de ground speed. Reduzindo, Azul 4298. Quatro, dois, nove, oito, autorizado descida até 2000 pés. 2000 pés, 4298. 23. Juliette em moto 14, o 2223. Juliette para 14. São 3663, desça para 3000 pés. 3000 pés, 3663. O Eco Victor, suave. 7 meta, aero, estarei, então, espere por isso. Startup approved, come back right to check, Mike, Romeo Echo Victor. Startup approved, call to back right to check, Romeo Echo Victor. No localizador, Cochanel 6225. Cochanel 6225, chame Torre, 118, décima meia. 118, meia, obrigado, 6225. Salvador, muito bom dia, o Azul 9131, passa 220 para 150, informação Juliette. Azul 9131, excelente indicação, autorizada a chegada a Mari, desça para nível de voo 050, que é legal no 020. Mari 050, 1020, 9131. Master Link, então, para passar a área de Camaçari sua para 2000 pés, que é negar no 020. Resuma a navegação na Torre de Duna. Boa, Duna, 3663. Região 9. Bom, Salvador, bom 922. Trona Eco, bota. 922, táxi via Alfa, reporte antes da direita. Alfa, antes da Juliette, bom 922. No localizador azul 4298. 4298, chame torre 118, décima meia. 18, meia, obrigado. Então, 3663, essa para 2000 pés, autorizado final ILSX, reporte avisado no localizador. Desenha 2000, eu ILSX, reporte localizador 3663. Feito Salvador, azul 4298. Bom dia. Bom dia, azul, reposta no externo, baixado trabalho. É, pode parar. Mike Salian, que agora recebo 1.900 pés no seu modo Charlie. Afirmativo. Lá 22, Juliette, portão 612. Controle azul na 9131. Eu sigo azul 9131. Quero evitar algumas formações aqui na proa, possibilidade de TAP da presente. Autorizado, desça para 3000 pés, que é negar no 020. De TAP 3000 no 020, 9131. Estava no baixar travado 4298. 4298, vento 130 graus, 10 agora de Felipe. Guardando 4298. Solo 05, direto direita, na F, chame solo no 219. Ok, tá liberando na F, vou chamar o solo, é 225. Do TAM 3 179? Firmo, Guarulhos 340, Pesolo 10, Pistão 0, curva direita, Dael, Leda, Bridge, controle 1208, transponder 5170, TAM 3179. 340, direita, Dael, Leda, Pesolo 10, 208, controle 5170, transponder TAM 3179. 5170, confirmando, 1020, chame pronto para puxa e acionamento. Tente, chamará, 3170. Paulo Salvador, o Chanel 6225, livrou na época, mas fez puxa. 6225, boa, táxi Alfa Juliette, pole position. Alfa Juliette, pole position, 6225. Permite da pista 17. Para na passar para o cruzamento, vamos ver. Estabilizado no localizador, QNH no 020. 2 mil pés, pela 020, reportará estabilizado Max Ray. Mike Talian, catorizado descida para 1.500 pés, reporte visual com campo. Ok, 1.500, chamaria visual com campo. Uso. Aumentou na 30 graus, no número 2. 7363. Autorizado cruzar a pista 17, segue em frente, taxiway após Mike e me chama a Taxi Lima para ingresso no pátio principal. Vai cruzar após a cruz de frente via Mike e reportará para ingresso no pátio principal. 14298, sala 07, libera à direita na Fox e chame 121 no Simão 9, sala. Librando 219, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4298, liberando. 298, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, 4298. Afirmativo, livre, pouso pista 10, tá 3663. Controle Salvador, muito bom dia. Trip 5217, informação, quilo. 5217, acendo identificação. Identificando, 5217. Passando Conde, contato radar. Fui na proa de Bonf, para chegada a Bonf, reporte para descida. De ponto para chegar a ponto, reportará para a descida. Poderia confirmar o número de posto do 5217? Número 3, 5217. Se for possível, um pouco mais adiante, se for possível encurtar e voarmos pelo Duna, a gente agradece. É o 5217. Sente, aguarde. Desmão decimal 9. Quando no ponto de espera, me chame novamente, pronto. Vai cruzar o pátio principal, vai chamar o solo, no ponto de espera da mão zero, vai chamar você, tá bom? O ajuste no 020. Salvador Tower, American 980, we are ready in sequence. American 980, good morning after the draft from short to final. Approved line up and wait for an 810. Copy, after the aircraft on final, line up and wait on 10, American 980. Cruzando o pátio principal. E prossiga até o ponto de espera. Via Índia, no ponto de espera 206. Pega no ponto de espera normal 0 via Índia, no ponto de espera de Maratona 206.